Thank you. Echo 0-2, go put it on. Delivery mode to Bruno, Seattle, Mother 1. Pois não, já fala o meu Mike, Eco Zulu. Quadro 25, autorizado na curva esquerda, mantendo o vazão visual aí com opção 44, agora ele transfere as comunicações. Vai permanecer na escuta da torre, está visual com Robson, está interceptado a reação. Conhece a praia de buraquinho? Afirmo. Assim que bloquear a praia de buraquinho, eu transfiro com o controle 120 desse 18, tem uma boa viagem. Vai, Deco Zulu, tem que bloquear buraquinho e passa para o controle 128, possível? Afirmo. Rafa, Zulu. Boa viagem. Pode entregar o seu trabalho. 170, serviço radar estimado, passando através da posição coronal. Charlie Wells, 120, última 1. Gente, reporte de solo controlado, lançado no setor, o Céu Lange. Separado, solo controlado, Céu Lange. 0, passando a posição 2 na aproximação para Salvador. E esse foi o cruzamento entre Sindra e Tuna, aí de cima e no ponto. 3740, identifique, pegada a borra de 1, desça para o nível 0, 5, 0. Gracias. Alder, Oceania 6140. Oceania 6140, contato na barra decolada, saída de Cuca, atenção, Arista, Bolívia 3. Descobriu o Bocado, Oceania 6140. Hotel, Cine Center, 2-2-2-5-5-5, Alterna, 1-2-6, Original 8. 3198, sinal 190. Bora com o Ronaldo, 34. 2, 2, 8, 10, 1, 2, 6, 2, 9, 0. Bravo Lima Uniforme, reporte a 202 da passagem para você. Alto para o nível 060, chegada com mais. Ouro 937, bom dia. Aproxima de Duna, mesmo para o nível 060. Chegada Monete 1, desça para o nível 070.